vejo nascer do sol, muito além do amanhecer. Uma chance pra se encontrar, sem medo de ser feliz, ter um brilho no olhar. Não é preciso pagar a conta, pois um valor bem maior já foi pago por você. Não diga que já é tarde, porque você não é mais que uma criança só e perdida, tentando se encontrar. É preciso recomeçar, erguer a cabeça e olhar muito além da emoção. O amor pede para entrar no seu coração, morar para clarear sua visão. Não é preciso pagar a conta, pois um valor bem maior já foi pago.